de pedir, sabe tudo que quero. Tua palavra é vida, nela eu vou viver, yeah. Mesmo que venha a tempestade, teu abrigo me servirá de escape. Tua palavra é vida, nela eu vou viver, yeah. Saiba que esse é o Deus que me conquistou, com sua graça, seu carinho, com seu amor. É luz pra quem tá perdido, fiel consolador, ombro amigo comigo e nele dou maior valor. Me deu perdão, pois sabe ele que carne sou, na minha face nenhum pecado antigo ele lançou. Mas no mar do esquecimento ele jogou e acabou, nova criatura sou. Ele me capacitou, sem ele eu não consigo dar um passo à frente. Sem ele tô sem proteção, periga, fica doente. É verídico, sabe tudo que se passa, minha mente onipotente, onisciente e onipotente presente, saca de tudo e seus olhos estão por toda a gente. Conhece o coração e a intenção me surpreende. Tem coisas que eu me pergunto, mas só ele entende. Sua palavra mudou minha vida, agora é diferente. Tu conhece os meus pensamentos, e antes de pedir sabe tudo que quero. Tua palavra é vida, nela eu vou viver, yeah. Mesmo que venha a tempestade, teu abrigo me servirá de escape. Tua palavra é vida, nela eu vou viver, yeah. Como poderei deixar de confiar em ti? Se o teu amor, tua paixão se renova em mim. Eu ando consciente, com a vida transformada. Exalto o seu nome com toda a rapaziada. Assim que tem que ser, eu sei, irmão. Só ele é minha rocha, minha salvação, meu alto refúgio, minha habitação. Conhece o meu caminhar, meu pensamento, irmão. És onisciente, és onisciente, és onipotente, és onipotente, és onipresente, és onipresente. Esquece da gente, mesmo na tempestade. Ele tem um escape, mesmo em meio à luta. Ele que me ajuda, ele se inclina, ele me escuta. És meu salvador, ele é o Deus da cura. Conhece os meus pensamentos, e antes de pedir sabe tudo que quero. Tua palavra é vida, e nela eu vou viver, yeah. Mesmo que venha a tempestade, teu abrigo me servirá de escape. Tua palavra é vida, e nela eu vou. Se tu conheces os meus pensamentos, e antes de pedir sabe tudo que quero. Tua palavra é vida, e nela eu vou viver, yeah. Mesmo que venha a tempestade, teu abrigo me servirá de escape. Tua palavra é vida, e nela eu vou viver, yeah. Saiba que o teu amor é grande, é infinito, é a certeza que me faz seguir em frente. Esse é o meu Cristo. Se tu conheces os meus pensamentos, e antes de pedir sabe tudo que quero. Tua palavra é vida, nela eu vou viver, yeah. Mesmo que venha a tempestade, teu abrigo me servirá de escape. Tua palavra é vida, nela eu vou viver, yeah.